Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia com sua escuta, o disco do dia de hoje traz Paulo César Feital com seu álbum Ofício Brasileiro. Abrimos com Cinelândia, uma composição de Cláudio Cartier e Paulo César Feital. Havia pelo Brasil um clima de euforia, vinha das telas toda a alquimia do Cineac Trianon. E o Rio, 40 graus de alegria, se derretia e divertia no escurinho do Odeon. Quisera eu regredisse cada dia um mês, quem dera ouvir Tarzan falar pela primeira vez. Pudera meu povo ria mais bonito, com um grande Otelo e Oscarito, na véspera das seis. Já era toda a malícia de Anquito, Anselmo era o grande mito, ninguém falava inglês. Tantas vedetes sensacionais na galeria. Ofício Brasileiro foi produzido pelo próprio Paulo César Feital e teve a produção executiva de Solange Boykel, os arranjos e a direção musical de Paulão Sete Cordas e Afonso Machado. É um disco que não deveria faltar numa boa discoteca. Confira com Corrente do Samba, do grande Altair Veloso e Paulo César Feital. Quem vem faz favor de se anunciar e entra na roda bonita na luz da candeia, que a lua tá linda, tá cheia pra te iluminar. Tire esse quebranto baixo, santo pode entrar. Mareia, mas não bambeia, a corrente do samba não pode quebrar. Quem vem faz favor de se apresentar e assina seu nome no couro com soro da veia e risca seu ponto na areia pra se anunciar. Falta pedra negra, jovelina no colar. O sambambeia, mas a corrente do samba é de aço e não pode quebrar. Cheguei o nego na go, batendo tambor, vindo de Aruanda, trazido de além-mar. Sangrei no livro de ouro e me batizei com o nome de samba. Favor me anunciar. Com músicos do primeiro time e participações especialíssimas de Ginga, MPB4, Áurea Martins, Cris Delano e de Elton Medeiros em Quermesse, uma parceria de Elton Medeiros e Paulo César Feital. Amigo, a melancolia em mim transparece, é sinal que a minha alma padece. A minha dor esquece, ela se foi porque fui traidor e o fim do amor acontece quando a alma da mulher emudece e o silêncio é ensurdecedor. Amigo, sem o breu não há luz e o olhar escurece. Cada luz tem a treva e o breu que merece. Não a julgue, por favor. O clássico Saigon, de Paulo César Feital, Cláudio Cartier e Carlão, conta com a participação marcante de Jorge Versilo. Confira. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. me disse adeus no espelho com batom. Vai minha estrela iluminando toda essa cidade como um céu de luz neon. O disco do dia de hoje trouxe Paulo César Feital e seu álbum Ofício Brasileiro, um disco do selo Rádio Mac. Mais informações nos diversos sites sobre o artista, facilmente encontrados na rede. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.